todos adorar o rei, porque é muito bom, eu sei. Venham todos adorar o rei, porque é muito bom, eu sei. Ele que nos dá o pão a cada dia, e na minha estrada ele me guia. O seu reino é sempre eterno, com o seu poder sempre vence o inferno. Vem. Todos adorar o rei, porque é muito bom, eu sei. Venham todos adorar o rei, porque é muito bom, eu sei. Ele que nos dá a paz e a calma, ele que preenche a minha alma, ele que nas trevas acende a luz. É maravilhoso louvar Jesus. Ele que nos dá a paz e a calma, ele que preenche a minha alma, ele que nas trevas acende a luz. É maravilhoso louvar Jesus.